Spider-Man does whatever a spider can. It's a web in his eyes that just feels just like flies again. Here comes the Spider-Man. Tripcast. Estamos começando mais um Tripcast e hoje estamos aqui com a presença do desproporcionalmente musculoso Breno Dallas. Eita, tudo bem, pessoal? E aqui ao meu lado temos um rapaz aqui repleto de diversão e alegria, o Dr. Maurício. E aí, pessoal, tudo bem? Peguei aqui a minha camisa de flanela xadrez, joguei aqui o disco do Nirvana na cama e eu quero apresentar para vocês aí o nosso amigo falido, o Paulo. Olá a todos, e eu tô aqui pra apresentar o simbionte Diego Histórico Nerd. Era alguma coisa assim, né? Alguma coisa assim. E aqui do lado tá o meu amigo Magaren aí, o Gandhi Decenauta disfarçado de Marvete. Eita! Caramba, eu chamo o cara já chega ofendendo. Enfim, aqui, como diria o Mônio, a gente está reunido, graças com aquele que não é o que. Opa, me enrolei. Nossa, falou que era Decenauta, consertou o cara. Foi pego, né? É, Decenauta é DC é Disney Comics, então eu sou Decenauta mesmo. Nossa. Boa saída, viu? Então, estamos aqui com aquele que não é Ventania, porque é 90, o Eric. Nossa, Deus. Meu Deus. Bom, e com esse trocadilho bacana, legal, né? Supimpa. Igual as histórias que a gente vai comentar agora. Nós estamos aqui hoje nesse primeiro Tripcast de 2020, olha, para falar sobre os anos 90, aquela época dos quadrinhos amada por todos, né? Que... A galera fala, nossa, só tem clássico. A última época dos quadrinhos, depois não teve mais nada. Os anos 90 são a trilogia de prequels de Star Wars. Todo mundo achava ruim, até vir os anos 2000 e falar, até que não era tão ruim, sabe? É tipo isso. Muito bem, e hoje estamos aqui com o time de Aracnofãs, né? O Breno, Magaren, o Maurício e eu, e também convidamos o Paulo e o Diego, nerd histórico Diego. A gente está na dúvida como que a gente chama ele. Nerd Diego. Né, por isso que... Nerd Diego. Para falar um pouquinho sobre essa época meio conturbada aí no mercado de quadrinhos em geral e focado mais aqui no Homem-Aranha, claro, né? Então, vamos lá. Antes de começar o episódio, eu só queria acalmar os ouvintes. Já começou. Eu só queria acalmar os ouvintes e falar, não se confundam, a piada do Nirvana foi só pra fazer referência aos anos 90. Eu não gosto de Nirvana. O Nirvana claro. É disfarçado de Ramonizete. Ah não, aí não. Mas então, anos 90, né? Foi aí... Os anos 80 foram anos de ouro aí nos quadrinhos de super-heróis, né? E vendas em alta pra caramba e tal. E a gente chegou nos anos 90 aí, que prometia ser um repeteco, talvez até elevando mais ainda os quadrinhos, né? Em vendas foi maior. Se você pegar os números... Sim. Por um tempo, sim. Em volume de revista também foi, sei lá, 10 vezes maior, né? Ah, com certeza. Não, mas se você pegar as vendas daquela época, cada edição, cada número de revista desses personagens maiores, tipo Homem-Aranha, o próprio X-Men, que foi quando estourou, vendia um zilhão. Então, foi exatamente isso, né? Pegando aí o gancho do que você tá falando. No início dos anos 90, foi a época ali que... Ou melhor, nos anos 80 em si, começou aquilo de... Ah, revista no primeira aparição do Super-Homem, primeira aparição do Homem-Aranha virando raridade, começando a valer dinheiro pra caramba e tal. E aí nos anos 90, a galera começou a entrar nessa onda do, tipo assim, vamos fazer edições históricas dos personagens, né? E aí a galera comprava pra caramba, já pensando que o negócio ia valorizar e tal. E aí realmente teve um pico de venda gigantesco na primeira metade dos anos 90, né? e depois um absurdo na segunda metade. Foi aí no final dos anos 80, começo dos 90, que começou esse negócio do colecionismo dos quadrinhos, né? Não que não tivesse antes, era um nicho muito menor. Provavelmente uma galera já colecionava, já se preocupava em ter uma coleção de quadrinhos. Mas nos anos 90 isso acabou explodindo, assim, como vocês mencionaram. As primeiras aparições de personagem começaram a ser valorizadas e estavam virando raridade. Eu acho que foi nessa década também que começou a se popularizar os eventos de quadrinhos daí, né? Também as Comic Cons. Ah, verdade. E só antes da gente prosseguir... Muitas capas variantes, né? E antes da gente prosseguir, só deixar claro, pra gente aqui no Brasil, as histórias que a gente vai comentar mais ou menos aqui é mais ou menos de 94, 95. De 94 até 2002, 2003, os anos 90 originais. Aí, né? Por exemplo, a gente começou agora no Tweep View falar das histórias de janeiro de 90, no começo desse ano. A gente começou a falar. Foi até por isso que vocês lá do Classic deram a ideia da gente fazer esse cast, né, sobre os anos 90, que os Tweep View Classic estão entrando nos anos 90 agora. Então, aí quando a gente fala aquilo de onde saiu no Brasil... A gente não vai mais falar o Mônio, porque o Mônio virou estrela e foi embora. A gente fala, saiu aqui em 94, não sei o quê, de fevereiro de 94, a história de 90. É, exatamente. E eu ia falar alguma coisa que eu esqueci completamente que era, claro. Você esqueceu? Mas, realmente, né, os anos 90 aí foram os anos que as coisas estavam mudando um pouco. Também foi um ano, foi uma década marcada, vamos dizer assim, né? Pela explosão dos desenhistas de sucesso, assim, né, de visual mais... Vou dar um exemplo mais pé no chão aqui do Homem-Aranha, né? O Todd McFarlane trabalhava na Amazing Spider-Man, né? Junto com o David Michelin e tal, Michelin. E era uma época que os desenhos estavam ficando mais ousados também, né? Eu acho que talvez tenha sido a primeira época que, de fato, os desenhistas começaram a ter um foco maior, né? Principalmente pelo público, sabe? Não que antes as pessoas não soubessem quem eram os desenhistas, mas ali no início dos anos 90 estava tendo mais aquele negócio de encadernado de Todd McFarlane, sabe, nos Estados Unidos. Não era o arco tal de histórias, era o arco desenhado por ele, sabe? Assim. Vendiam pelo nome dele, né? E o que eu ia falar que eu esqueci é que, se eu não estou enganado, me corrijam se eu estiver errado, as comic shops em si... Elas, né, que as revistas eram vendidas em banca e tal, e passaram a ser vendidas em comic shops, eu acho que no início dos anos 80. Eu posso estar errado, vocês me corrijam. E, então, assim, as comic shops também possibilitaram muito esse nicho crescer, né? Porque você tinha um local onde era ali o antro dos quadrinhos, né? Onde todo mundo se reunia e tal, enfim. Essa fama do McFarlane, por exemplo, ela chegou até no Brasil, se vocês, o pessoal mais antigo, assim, lembrar. A gente teve aquela coleção da... O melhor do Homem-Aranha, que nada mais era que era o melhor do McFarlane. O melhor do Homem-Aranha por Todd McFarlane. Era em formatinho, né? Formatinho. E uma coisa que a Abril fazia, a Abril safada, ela pegava na revista lá da Teia do Aranha, que republicava umas histórias antigas. Aí, sei lá, tinha uma história do Lagarto, lá dos anos 70. Ela colocava o desenho do Lagarto do Todd McFarlane na capa pra vender mesmo. Ah, sim. Mas ela fazia isso na principal também. Ela vendia lá o Todd McFarlane na capa, você abrir ou só você, mano. Nossa, sim, era decepcionante. Mas esse tipo de encadernadinho eu considerava, pra mim, que comecei a colecionar bem nessa época, foi oportunidade, assim, de conhecer o Todd McFarlane e principalmente as histórias aí, né, final dos 80 ali, né, que saiu no Melhor do Homem-Aranha, que são edições que eu nunca quis me desfazer delas, assim, também, elas estão super bem guardadinhas. Diferente de fitas de vídeo, né? É, exatamente. Mas, então, assim, já que a gente tá falando muito de quadrinhos, Todd McFarlane, e a gente não citou aqui, mas teve também nessa época o Eric Larsen e outros desenhistas aí que... Rob Liefeld. Exato. O rei. O mestre, né? O mestre, o rei, o ícone. Gente boníssima. O Mike Deodato que o diga naquela entrevista que a gente fez com ele. Pois é. Mas, então, assim, vamos falar um pouquinho sobre os quadrinhos dessa época, né? Acho que a gente pode começar aí por essa essa área dos anos 90, que é a principal também aqui que a gente vai comentar, né? Que são falar um pouquinho sobre algumas histórias, sobre o que, que saiu e tal. E eu acho que a gente já pode até destacar aqui, né? Que em 1990 em si, existe sempre uma discussão aí no Classic se os anos 90 é de 90 a 99 ou de 91 a 2000, né? Teve um negócio assim. Mas o Everton resolveu isso de uma maneira bem fácil. A década de 90, você pega que nem os historiadores contam aí que é de 91 até 2000, mas os anos 90 é de 90 a 99. Pronto, resolvi. Então vamos fechar. Vamos fechar aqui de 90 a 2000, então, que agrada todo mundo. Mas em 1990, especificamente, o... Brasil perdeu pra Argentina. O Todd McFarlane tava fazendo sucesso demais a ponto de eles falarem, cara, quer uma revista só pra você? A gente cancela essa Web of Spider-Man aqui e cria uma chamada só Spider-Man pra você. Mas eu não sei escrever, não importa, é só desenho. Vamos lançar um comic book seu, um artbook seu, só do Homem-Aranha. Você não a gente saber... finge que tem um roteiro ali. A gente começa aqui, não precisa saber escrever. No futuro vai ser uma constante. Então, vamos começar agora. Mas a gente Olha, então quer dizer que o Todd McFarlane, além de inspirar desenhistas, inspirou roteiristas tipo Dan Slott? Olha só. É, se você considera Dan Slott roteirista, sim. Mas a gente tá falando aí da revista Spider-Man, né, de número 1, que foi na época, né, vocês aí pesquisaram, vocês sabem melhor o número que eu, mas foi uma revista, eu sei que ela vendeu na casa do milhão. Hoje em dia, a revista que... Caso. Não, só dois, são... 2 milhões e meio. Pois é, 2 milhões e meio. Só pra ter uma ideia, uma revista em... Tá certo que dois, é até... 2 milhões. Eu falei com o dedo na boca, igual o Mr. Evil lá do... Mas... só para ter uma base de comparação, né? Assim, hoje em dia o mercado de quadrinhos é extremamente inferior a essa época, mas uma revista brasileira, vamos dizer assim, em quadrinhos que vende bem, vende na casa de uns 5 mil, 10 mil, né? Pois tirando, é. Tirando o Turma da Mônica, né? Turma da Mônica vende pra caramba, mas super-herói é nessa faixa, 10 mil, e olha lá. Vocês lembram que vazaram os números uma vez da Panini? Era nessa faixa. Não lembro. Mas assim... Mas eu não duvido também, hoje tem pirataria também. Na época da Ebal, eles tinham um número divulgado, eu acho. É, as revistas abaixo... Como é que é? Tá naquele livro da história da Marvel no Brasil. Eu acho que abaixo de 80 mil era cancelada, porque não vendia bem, alguma coisa assim no Brasil. Homem-Aranha vendia 100, 120 mil, e, lá nos anos 60, 70. A gente tá falando de 2 milhões e meio. Ok, que é nos Estados Unidos, é outro mercado, claro, mas são 2 milhões e meio. Mas tem aquele... O cheat também que eles usaram, que era a capa variante, né? Era uma revista número 1 com o Todd McFarlane e com 5 capas variantes. 5? Que fracos? Fala aí, Eric. De qual dessas? De qual que você quer que eu fale? O Eric monta os posts lá dos vídeos. Nossa, que triste. Às vezes tem 72.395 capas. Tem muita mesmo. A Amazing Spider-Man 666 só não teve 666 capas. Eu acho que foi isso mesmo. Ou foi 100 e pouca. Uma das mais vendidas, a do Homem-Aranha Spider-Man 1 ficou em primeiro durante um ano e meio. Aí perdeu pra X-Force do Liefeld, que vendeu 5 milhões quando lançou. Que depois perdeu pra X-Men do Jim Lee, que vendeu 8 milhões. Aí o resto do top 10 é basicamente a morte do Super-Homem. Tanto é que hoje em dia a do Homem-Aranha 1 tá em quinto lugar, porque tem duas da morte do Super-Homem que ficaram em terceiro e quarto. Aí o sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo é tudo morte do Super-Homem. Só de curiosidade, o décimo vendeu quanto? Décimo vendeu 1,7 milhões. Ah tá, era só pra ver se ainda tava na casa dos milhões aí, ou se você já tava uma queda. Aqui no site que eu tô vendo, o décimo tá com o Spawn número 1, que curiosamente faz referência à capa do Spider-Man número 1 que o McFarlane desenhou, os dois no caso, né? Ah, sim, naquela pose lá. Essa capa do Homem-Aranha aí da Spider-Man 1, ela é altamente referenciada, né? Sim, sim. Mas foi isso mesmo das capas que vocês falaram. Saiu a revista normal, saiu a revista com a capa meio platinada, saiu a revista com a capa dourada, saiu a revista ensacada num plástico especial, saiu a revista... Saiu de tudo quanto é jeito. E aí a galera tava naquele negócio, né? Caramba, número um, esse negócio vai valer milhões no futuro. É. E aí começou a comprar. Claro que vai, né? Como claro não, que né? Vai valer milhões, né? Na época, eu se eu tivesse dinheiro na época, certamente eu teria ido na Comic Shop e comprado uma de cada. Mas enfim. É, e é Tormento, né? É aquela história que é bacana, assim, o roteiro primoroso tal, e tal. Cheia de reviravoltas e... Inesperada. A única Tormenta que presta é no Chaves, da Tormenta se avizinha. Isso me fez lembrar daquela vez, Magarin, que eu postei no grupo aquelas cenas de Chaves como se fossem histórias do Homem-Aranha. Ah. Aí a Tormenta era aquela que o Chaves tava caçando lagartixa, tava ele com a lagartixa na mão. Eu achei que Tormenta tinha saído mais vezes no Brasil, tô olhando aqui. Oh, saiu mais? Pela... Não, ela saiu só 4 vezes. É só? Isso mesmo? Só? Ela pela saiu... Panini, então, né? Não, é porque ela saiu... 4 vezes no último ano. Não, é porque ela saiu... Pela Abril, em duas partes. Ah, em duas partes. É, minissérie, foi. Aí a próxima foi na Grandes Desafios da Panini. Ah. Ela não saiu naqueles encadernados de sobra da Abril, não. Aí depois teve a Tormento da Panini, aquela de capa preta, vocês lembram? Sim. E depois Coleção Definitiva do Homem-Aranha. Eu achei que tinha saído mais. Porque a última caçada de Kraven saiu umas 9 vezes aqui no negócio. Muito, né? Uhum. É, que o pessoal reveza. Essa semana a gente vai relançar Tormento, semana que vem a gente relança a caçada de Kraven. É tipo Eu achei que era mais. Eu achei que tinha saído tipo, mais vezes. É tipo a Lagoa Azul na sessão da tarde. só de curiosidade, deixa eu ver aqui, ó. A última caçada de Kraven saiu no Brasil 7 vezes. 7 vezes? Uhum. Poxa... É tipo aquele último show de bandas. O show de pedido. Ela saiu, tipo, a minissérie. Aí, oi, gente, sobrou aqui um monte de revista da minissérie. Ah, encaderna isso aí e vende de novo. Aí saiu naquele encadernado. Aí depois, Maiores Clássicos do Homem-Aranha, número 2, que eu paguei R$5. Depois, a coleção oficial, aquela, coleção da Salvati. Depois, o encadernado da Panini, que foi quase no mesmo mês da coleção da Salvati. Depois, na coleção definitiva. E depois em outro encadernado da Panini, que eu acho que foi anunciado ano passado. Não sei se ela lançou de fato. E o livro. Caramba, a gente desviou um pouco aqui do assunto, né? Então, pois é. Tormento. É, a gente tava falando aí, então... A gente tava falando... Você falou aí desse monte que vendeu aí. Você falou do McFarlane, você falou do Larsen, falou do Marcy Liefeld. Que não desenhou Homem-Aranha, né? Não desenhou Homem-Aranha, né, o Liefeld? Eu tô pensando aqui. Ah, uma outra vez ele desenhou. De cabeça eu lembro quando o Aranha apareceu numa história dos X-Men, aquela que é widescreen, né? Sim. Ao contrário dele. Mas não é à toa que esses caras aí pensaram, nossa, a gente tá vendendo tudo aí. A gente tá tipo, vamos criar uma editora só nossa com jogos e prostitutas. É, e também assim, né, eles viram nessa época aí que... Cara, é Steve Ditko, Jack Kirby e tal, os caras não criaram um universo gigantesco e meio que receberam o salário deles por isso, né? Tipo, o que não é injusto, né? Claro. Tava no contrato que eles assinaram desde o início. Mas o que eu quero dizer é, eles não ficaram com nada dos personagens em si, né? E aí essa galera tava sendo o carro-chefe da época, né? Falaram assim, então vamos fazer o seguinte, a gente abre a nossa própria editora, o custo é dividido entre todo mundo lá e o lucro que tiver da revista é do cara que é o artista da revista. Né? E aí eles criaram a Image. Depois expulsam o Liefeld. Justo. Ele já tá nos planos, né? Desde o início. Não era pra ele ter ouvido a conversa, entendeu? Não, o pior é que se for olhar pela história secreta da Marvel, dá até pra brincar que a gota d'água foi o Liefeld mesmo, porque eles estavam... Tava ele e o Stan Lee numa entrevista, aí o Liefeld do nada desenhou um personagem genérico, tipo um Cable da vida. Chegou o Stan Lee, ó, sou coautor, viu? Eu tava aqui do lado dele. Eita. Ah. É tipo aquela entrevista da Amy Pascal, da Sony, com o Kevin Feige. Ela falou, não, porque Venom se passa assim no MCU e o Kevin Feige do lado. É. Aliás, o Paulo citou o Cable. Eu estava jogando Pokémon agora há pouco. Cara, sim, agora há pouco. Não estou jogando agora, não. Sei. Tem um Pokémon lá, o Hyperion, que eu olhei pra ele ontem e falei, caramba, é o Kraven dos anos 90. É o Kraven, não, o Kraven dos anos 90. Eu de bolsinho, sei, as pedras dele. Depois você coloca, vai estar no post aí, ou não. Aí depois coloca no Google o Hyperion, Pokémon Hyperion. É tipo o Kraven. Que Kraven? Cable. A última caçada de Cable lá. E assim, uma coisa que marcou bastante os anos 90, justamente... Caramba, eu falei a última caçada de creme, mas o celular abriu aqui. Homem-Aranha, a última caçada de creme. Links. Aí, ó, tá vendo? Compre. E nessa época dos anos 90, né, foi uma época marcada nos quadrinhos por histórias mais... eu ia falar, tipo, violenta, mas não é violenta também, mas assim, com visual mais agressivo, explosão e ação desenfreada... isso era tipo a marca dos anos 90, não só nas histórias, né? Você pega pra assistir, sei lá, falar um filme bacana aqui, Alien 4, né, por exemplo. É tipo assim, esquece os outros filmes aí, ação, tiro e tal, vamos fazer o Alien comer a cabeça do cara e o cara dar uma piscadinha depois. Eu não lembro, é uma cena tipo assim, né? Não, isso aí cara, é um bom exemplo pra você. Esse é Anaconda, é verdade. Oi? Você, ouvinte, que não viveu essa época, se você quiser um bom exemplo do que era mais ou menos, assiste Transformers. Transformers é um filme dos anos 90 que chegou uma década atrasada. É tipo isso. Mas assim, a parte visual, né, a parte que era a responsabilidade do desenhista, ela tava com um impacto ali muito grande na época, né, e por isso que esses caras tiveram uma repercussão grande. A empresa, vendo isso, acabou incentivando mais isso, então acabava dando mais suporte, entre aspas, aos desenhistas, né, e mais atenção aos desenhistas e tal. E, por causa disso, é considerado uma década de histórias com roteiros um pouco mais fracos, né, porque o foco era mais a arte. Olha, do que o roteiro, né. Só pra ficar num exemplo aqui, a gente já pegou o exemplo do Todd McFarlane, que foi o cara que falou que podia vender uma história do Homem-Aranha com 22 páginas em brancos que as pessoas iriam comprar pela capa, então já tu tira como ele valorizava o roteiro. Ah, o Barney não fez isso lá na Tropa Alpha? Ah, foi mesmo. Tá passando de neve. E tem a história de como o... Agora esqueci aqui, qual é o nome daquele roteirista com o maior tempão... Ah, é Scott Lobdell. A história de como Scott Lobdell conseguiu seu emprego. Simplesmente o... John Byrne tava escrevendo lá o X-Men do Jim Lee, só que a forma de escrita era mais ou menos assim, o Jim Lee desenhava o que ele queria, depois enviava com atraso lá pra gráfica, aí chegava pros desenhos, as coisas dos desenhos pro John Byrne, e o John Byrne tinha que inventar uma história com base naqueles desenhos, que desse sentido, sem ter roteiro, sem Marvel ter nada. É o Marvel Way. É assim, pelo menos o Stan Lee perguntava, assim, comentava alguma coisa pro Jack Kirby primeiro. Só que aí o Jim Byrne disse que não tinha como fazer, porque tinha que escrever 22 páginas de roteiro com base em desenhos em uma madrugada. O cara, ok, sem problemas, a gente adia, o Bob Harris falou. Assim que desligou a cara, assim que desligou o telefone, passou o Scott Lambda. Ei, você consegue roteirizar isso aqui até de manhã? Cara, sim, tá contratado. Ele ficou a década inteira nos X-Men. Ele foi sair quando morre o Toro. Caramba. Mas enfim, era uma época que ela foi marcada aí por roteiros questionáveis, né? Bom, arte muito legal, revistas com muita ação e menos roteiro, né? E não, jaquetinhos, falou, não se esqueça dos heróis revista, da jaquetinhas. Revista com ponchetes, ação, né? Era tudo arma, ponchete. Eu lembro que, tipo, tem um gibi que era Capitão América, acho que 191, 190, que a capa era o Thor. Ah, tá, sim. Com um trabuco, assim, uma metralhadora. Tipo, pra que o Thor tem que usar metralhadora, velho? A ira do Turvão. O outro era o Hulk com uma metralhadora também. Cara. É tipo o Sonic usar carro. Pra quê? Cara, Vingança do Sexteto Sinistro. Você pega pra ler, você fala assim, ó, que legal, ação, ação, ação, ação, ação. Aí chega no final, você fala, Qual que era a história? Ação. O que aconteceu, né? Então, tipo assim, ação. Caramba, o Homem-Aranha tá parecendo um robô. Ação. Isso que eu ia falar, eu tava... Explosão, ação, e acaba. Eu tava pegando a imagem aqui justamente pra mandar no chat e falar isso. Cara, não tem nada mais anos 90 no Homem-Aranha do que esse visual dele na Vingança do Sexteto Sinistro. Arranjaram uma desculpa pra deixar ele com um braço de metal, um negocinho no olho lá, e é isso. A vingança nunca é. E colocaram esse uniforme no jogo do PS4. Mas daí, não foi só o Eric Larson, não. Também tem aquela armadura de prata do Homem-Aranha que na web of Spider-Man 100. Que é. Ela entrou pra tudo quanto é registro histórico do Homem-Aranha e skin diferente, como a Mark I de armadura aranha, do Iron Spider. E se tu for olhar a revista, ela é inútil. Ela é completamente inútil. Ele usa ela por duas páginas e diz, preciso de agilidade. Aí quebra ela. dá uma de Shiryu. Bom, vocês comentaram agora, Atos de Vingança, tem Homem-Aranha cósmico, né? Com poder cósmico. Cara, é mesmo. Mas também foi a década de carnificina total, né? Que é tipo assim, olha, temos... Eu sei que não foi essa a ordem, né? Mas fizemos aqui um videogame beat'em up, né? E se a gente tentasse converter ele numa história em quadrinhos, né? Tipo... Foi a época do simbionte, não precisa falar mais nada. Quer dizer, é a época até hoje. Mas tem que olhar assim, tipo... O editor chegou assim, olha, eu consegui fazer uma história que caberia, sei lá, 3 partes, se estender por 14 edições. Aí chegou o outro e disse, me aguarde. Aí criou a saga do Cone. Cara, tem o... Por isso não é só nos anos 90, tem o cara aí que eu e o Paulo adoramos aí, eu não vou falar o nome senão eu vou dormir, que é o Bendis, que ele pega um roteiro que dá em uma página, estica em 70 edições, o pessoal fica feliz. Olha, ele escreve muito bem, meu Deus. Aí, mas tem que olhar uma coisa. Quando é que ele era criança? Anos 90. Ah, exatamente. E também eu falei de Carnificina Total, mas o próprio Carnificina surgiu nos anos 90, né? Sim. Então é... O Venom foi no final dos anos 80. Mas. Pra mim tá fácil decorar. Fácil saber, porque se a gente já falou no Strip View, Classic é anos 80. Então, mas nos anos 90 o Venom mudou. Ah. Né? Nos anos 90 o Venom virou o devorador de cérebro extreme, que tem capa de revista que você olha e você fala assim, caramba, que boca maluca é essa, cara? O dente não tá pra frente, o dente tá tipo pra fora, sabe? Pros dois lados ao mesmo tempo, cara. Não, mas eu sou obrigado a dizer que eu acho isso legal pra caramba. Não, mas... O visual do monstruoso que o Larson faz, pra mim, é... Não é esse que eu tô falando, não, peraí. Eu vou achar a imagem. Eu acho que eu sei o que você falou. É, a parte do julgamento do Venom lá, aquelas coisas. Não, porque assim, o que parece tipo um monstro com a boca aberta cheia de dente, já é exagerado, mas é ok. Mas tem uns que a boca parece que o dente tá quebrado pra fora, sabe? Tipo, o dente tá pra fora da boca, ele não tá pra frente. É muito horrível. É tipo aquela... odontológico agradece. Tipo aquela, não sei se é uma... Não sei como é que saiu lá fora, mas aqui saiu um encadernadinho Venom especial. E era até um encadernadinho que eu acho que ele teve algum problema na gráfica, porque... Eu vi o meu e depois que eu vi, depois em sebos, o meu ele tava descarrilhando, todas as folhas saíram Não, mas esse aí, cara, todos que eu vi estavam assim, sabe? Eu nunca vi um perfeitinho, sabe? Ele se desmancha, igual as histórias dos anos 90. Mas foi a década aí que o Venom começou a ter... o Venom tinha um retorno grande aí dos fãs, né? E aí eles falaram, caramba, vamos usar ele mais, mas vamos colocar de anti-herói. E aí começou a colocar ele como anti-herói também. E o Carnificina, ele, quando surgiu, ele tava bem com essa proposta de ser, entre aspas, o Coringa do Homem-Aranha. Que era só pra ser aquele vilão louco que mata por matar e acabou. Ah, sabe, inclusive tu falou isso, aquele crossover do Batman com o Homem-Aranha que tem o Carnificina e o... O Coringa, né? Ganhado pelo Mark Bagley até. Inclusive, até uma coisa que não sei se estava anotado, que os anos 90 tem o Marvel vs DC, né? Que foi um evento muito, muito louco, assim, na época, quando chegou na banca, eu vi isso, eu pensei, caramba, como assim, né? E depois eu li na revista Herói, né? Lembra da revista Herói, né? Daí sim. Lá eles explicaram, mais ou menos, né, que lá nos Estados Unidos teve esse lance do pessoal mandar cartinha pra fazer votação, então, obviamente, os personagens mais populares acabaram ganhando as batalhas ali, né? Tipo o Wolverine ganhar do Lobo. Exatamente. Uhum. Aí, hoje... ó, mandei uma imagem do Venom na Uncanny Origins, que saiu na Origem dos Super-Heróis. Ah, sim. Cara, que coisa maluca. Mas, ah, vocês falam do Wolverine ai, cara, ganhando do Lobo. Aí, pelo menos, é a desculpa dos votos. E cara, uma coisa, cara. Tipo, sei lá, o Capitão Universo perder pra um personagem aleatório. E o Pantera Negra dá um mata-leão no surfista prateado. Caramba, cara. Que bacana. Mas enfim, o que mais que a gente tem nos anos 90 aí dessas histórias mais absurdas, assim, né? Não vamos entrar ainda na saga do clone, né? Nada não, mas... Do Aranha? Tem os pais do Peter, né? O Maurício até colocou Maurício, aqui. Que é fã, hein? Pois é. Teve esse arco merda dos pais do Peter Parker que voltaram e só pra depois você descobrir que eles eram androides controlados pelo Camaleão. E, mano, ninguém gosta desse arco, tipo, chato pra caramba. Aí o Mark Webb chega em 2012 e fala assim, que eu ia falar. O que será que eu posso tirar de bom disso aqui? Maria. Esquece que esse negócio. Esse arco tem um fã no mundo inteiro, que é o Mark Webb. Esse arco aí é muito culpa do editorial, o que foi que aconteceu? É, simplesmente o editor chegou pro Michelini e disse, ah, quais aí que os pais do Peter voltaram? Beleza, mas eles são o quê? Eles são verdadeiros ou são alguma vilões, alguma fraude assim? Não sei. Aí, aí foi isso. Você quer que eu te dou tudo também? Quer que eu te dou tudo? Resolve aí. Por isso que ele ficou enrolando, botou 6 meses daquele A Vingança dos robôs-aranhas, como a gente chama? Esmagaranha. Ficou enrolando, porque chama assim, sei lá, a cada trimestre, e aí? Eles são o quê? Sei lá. E aí, eles são o quê? Sei lá. Aí botou a Disney total no meio, botou isso, botou cara, aquilo. Cara, eu espero muito que o diálogo tenha sido assim mesmo. Eu não duvido. Quando eu já tava assim pensando em saga do clone, aí o cara, beleza, e os pais do Peter? Ah, é mesmo, né? Foi que eles eram fraude. É mesmo, os anos 90 também foram marcados por ser um ano que, meu Deus, temos que fazer histórias mais maduras, e pra gente ser maduro é ter muita explosão e morte, né? Então, foi uma época aí que os heróis começaram a ficar mais, tipo assim, mais violento, e o Homem-Aranha vira e fala, não serei mais Peter Parker, a partir de agora serei somente Homem-Aranha. É, teve isso também nessa época. Sim, foi por causa do Exato, Porque a ideia dele ser só Peter Parker e não ser mais Homem-Aranha já tava muito batida, né? Então, os anos 90 aí foi marcado, né, por essa... E só pra não perder a oportunidade, a única coisa boa que teve até hoje envolvendo os pais do Peter Parker no HQ foi o momento que ele joga um míssil no carro pra matar a pessoa. Achei que você ia falar que foi Trouble. Não. Deus me livre. Porque a história dos pais serem, na verdade, eles são ex-agentes que o Caveira Vermelha, não sei o que, é uma bosta também, né? Se dá pra pensar, mas é Stan Lee, mas é muito ruim, cara. Nossa Deus. Não, eu fui bem claro que a única coisa boa foi o Aranha jogando míssil no carro. Exato, a primeira morte oficial que o Homem-Aranha causou intencionalmente. Escrita pelo Stan Lee. Exato. É canônico, não é descaracterização. Então, a gente tá comentando aqui, né, mas assim, a gente já fez um Tweepcast há muito tempo atrás sobre Todd McFarlane, a gente já fez sobre Carnificina Total, né, a gente já fez um sobre o Venom também. Sim. E também outra grande história que teve nos anos 90, né, que ocupou aí 20% dos anos 90, foi a Saga do Clone, né. Que a gente já tem um monte de coisa também. É, exato. Um dossiê completo no site. Na época a gente postou, a gente fez 2 Tweepcasts no mesmo mês, né? E teve matéria sobre a do Universo Ultimate, teve Tweep View daquele remake, entre aspas, dos anos 2000. Então, vou colocar no post aí o link do dossiê que a gente fez na época, né? Mas é interessante a gente falar por alto aqui dela um pouquinho, né? Com certeza. Mas, basicamente, foi... Pode falar. É, eu nunca tive coragem de reler ela, assim, né? Acho que o Magaren até fez isso, né? Não sei se vocês fizeram, porque eu li na época e foi... Basicamente, eu comecei a colecionar mesmo, porque eu até comprava umas edições avulsas, mas comecei a colecionar, tipo, alguns meses antes de... Eu comecei pela 162, assim, acho que a saga do clone começa 170 e alguma coisa, logo depois, assim. E eu lembro de comentar somente com um amigo meu que dividia isso comigo, e, né, de colecionar e tal, né? E a gente tinha muita vontade que a saga do clone terminasse, né? Só que eu lembro que quando terminou... Como todas as pessoas do mundo, né? Só que eu lembro que quando terminou, um pouquinho depois, eu achei que perdeu um pouquinho a graça do Aranha e eu acabei desistindo da coleção. Fiquei vários anos sem comprar. Voltei só quando foi lá pro Super Heróis Premium e tal, que daí... Voltei a comprar e daí foi num momento ruim também, não deu pra... Isso que eu ia falar, você voltou numa época bacana. Ele foi pela capa. Não, ele, design, ele falou assim, pô, revista é R$3,50, tá muito barato. Agora que é R$10, eu compro. Tem uma capa que é do... Eu acho que é do Romitinha lá, do... Pagando a cabeça do Homem-Aranha na Prêmio. Falou, nossa, essa é boa. Mas a saga do clone, a gente falou isso, né, no Tripcast lá, mas ela... Normalmente o pessoal coloca que é um lixo completo e tal. Ela tem pontos bons. O problema dela foi ser extremamente esticada, exatamente. Que era pra ser 6 meses, durou 2 anos. Isso. E assim, fica claro enquanto você tá lendo que eles não sabiam pra onde estavam indo. E é tipo assim, cara, rende mais a história, rende mais. E aí. Então, assim, pra quem tava lendo na época, igual o Breno acabou de falar, deve ter sido horrível. Eu peguei pra ler depois, né? Então, assim, pra mim foi ruim, tá esticado, mas assim, caramba, vai, eu tô lendo rápido aqui pra passar logo, sabe? Então, assim, eu li uma atrás da outra, lendo 2, 3, 4 revistas no dia, sabe? Então, engraçado que na época teve o mesmo efeito. Essa percepção que demorou mais do que devia. Eu comprava na época, eu gostava. Tava curtindo. Não. Depois sim, eu fui ver que ela tinha muita enrolação, muita injeção de linguiça. É, essa. O lance da saga do clone. O lance da saga do clone é que essa ideia surgiu porque a DC tava fazendo muito sucesso lá com a queda do morcego e a morte do Superman. Aí a Marvel pensou, nossa, então precisamos fazer alguma reviravolta gigante aqui na vida do Homem-Aranha para tentar competir com essas outras, esses arcos que estão saindo lá do outro lado. Aí eles retomaram a ideia do clone que tava sumido desde os anos 70. Teoricamente. E de repente teve toda essa reviravolta, daí o clone voltou, daí o Peter na verdade era o clone, e isso foi se estendendo porque, como vocês disseram, eles queriam fazer render, precisamos competir com esses arcos de reviravolta aí da outra editora, então vamos que vamos. Ah, não foi só no Aranha isso. Era do Apocalipse, dos anos 90, era do Apocalipse, era um universo alternativo. Não, eu sei, mas falar. também foi um evento grande na época que a Marvel apostou. E foi um dos motivos de delongar a saga do clone também, né? Porque tava previsto pra acabar meio que junto. E aí falou assim, não, cara, rende mais um pouquinho aí que esses meses agora tá acabando a Era do Apocalipse. Aí foi mais uma das... Não, eu ia falar durou que... até o Massacre, eu acho, não foi? Então, saga do clone. Massacre foi um pouco depois. Foi durante. Foi durante que eu lembro, né, que Massacre. O Peter e o Ben estão até agora indo lá pro Central Park pra brigar. Mas o que eu ia falar é que, por exemplo, foi nos anos 90 também que foi um tal de destruir personagem. De matar, né? O Wolverine perdeu o Adamante, o Reed Richard morreu, nos Vingadores teve aquela coisa que abriu, como a gente falou, uma mãe pulou, foi a história lá do jovem Tony Stark lá, não estou falando do Homem-Aranha do MCU, o Homem de Ferro vilão, que eles tiveram que trazer o... É o Decrossing. É esse aí, o Crossing. É engraçado que... Abriu, pulou tudo. E também tem a Vespa, né? Ela ficou meio que mutante, com as anteninhas também, anos 90. É, sim, sim. Essa parte que abriu, pulou tudo. É, pulou. É engraçado que, se parar pra pensar, os anos 90 teve uma grande crise nos quadrinhos e tal, mas na DC tem muita história que hoje é considerada clássica da DC e tal, que foi nos anos 90, né? Tipo, ah, DC, as duas editoras, se você não, mas eu falo assim, do Homem-Aranha, tipo, falam, Homem-Aranha não, da Marvel, histórias fodas nos anos 90. Tipo assim, nenhuma que a gente falou que é considerada uma mega história dos anos 90, sabe? Tem, não é que não tenha, mas na DC tem eu acho que Liga da Justiça, não lembro qual que foi. Ali, a Liga da Justiça do Morrison, ela é do final dos anos 90, mas o que é clássico, assim, que todo mundo sempre lembra... É que o Aquaman, que todo mundo curte hoje em dia, que é aquele mais badass, começou com o Peter David, que ele já começou fazendo o cara perder a mão e colocando um gancho no lugar. Isso foi em 93, 94. Peraí, quem perdeu a mão, o Aquaman ou o Peter David? Hoje em dia foi o Peter David. É, perdeu a mão pra escrever, né? Exatamente. Mas eu falo assim, teve a Vértigo, por exemplo, né, nessa época, tem Sandman, tem Homem-Animal. Final dos anos 80, assim, Homem-Animal também era final dos anos 80, e aquele negócio, tipo, tava tão bem escrito que eles colocaram num selo separado, que é, olha, esse aqui é o selo de quem sabe escrever. É tipo isso. E esse daqui é a editora de quem sabe desenhar, e criou a Image. Mas na DC também teve aquele negócio lá dos dois Superman lá. Nossa, elétrico, né? Superman elétrico, vixe Maria. Então, mas eu acho que isso é justamente, assim, a gente vai comentar melhor isso um pouco mais pra frente, mas assim, os anos 90 começaram com vendas muito altas e foi uma bolha que estourou, né? E aí depois virou uma busca de, tipo, precisamos de reviravolta e coisas marcantes e tal pra vender, né? Então, o foco era isso, tipo assim, vamos, eu já posso estar confundindo as datas aqui, mas tipo assim, vamos matar o Super-Homem, vamos trocar o Batman, vamos trocar o Homem-Aranha, vamos fazer a Era do Apocalipse, é tipo assim, era tudo grandes mudanças nos personagens, eu acredito que justamente para fazer vendas subir, né, porque aí tipo, caramba, vocês viram, o Super-Homem vai morrer, aí todo mundo ia lá e comprava, sabe, então eu acho que era tipo uma manobra para tentar aumentar vendas. Ah, pior é que a história da morte do Super-Homem foi meio que o contrário, porque... É, ela que incentivou olhar, o resto, né? Exatamente. Se tu for olhar pela história que eles estavam contando, era pra ter o casamento do Super-Homem, porque ele já estava tendo... Ele já tinha começado a namorar a Lois, já tinha revelado a identidade, já tinha um namoro, já tinha viracado noivado. Assim, eles já estavam noivos. A consequência natural seria o casamento. Só que os caras chegaram, olha, tem uma série aqui, eles vão se casar daqui a 2 temporadas. E enrola em 2 anos. Aí os caras olharam assim, como? Aí, como é que ele vai fazer esses dois não se casarem? Eles já estão noivos há quase 3 anos. Ah, mata o cara. Aí fizeram a história dele morrer e tudo mais. Aí como fez sucesso, aí eles olharam assim, ok, será que a gente consegue matar ele todo ano? Cara, eu quando era criança eu adorava as aventuras de Lois e Clark. Eu adorava que você falou da série. Mas o Diego, você ia falar alguma coisa? Não, você falou agora do Reviravolta, pô, o Massacre foi um caso clássico disso, né? Pegaram Xavier, botaram a essência do Magneto, parecia que era Fênix Negro do X-Men de novo. E mataram Vingadores, mataram o Conselho Fantástico, mataram o Namor, pra criar o quê? Heróis Renascem. Zero tudo. Ah, ali era o clássico do Marvel. Heróis Renascem. Achei que a gente só ia falar de coisa ruim. Aí sim. Mas então, assim, deu pra notar pelo papo aqui sobre os quadrinhos, né? Que não é que só tenha coisa ruim nos anos 90, né? Claro que não. Mas tem muita coisa ruim, né? Ou coisa que é fraca. Mediana. Mas é que ficaram muito datadas, assim, né? Estavam tão presas no que era, o que era bom na época, aqueles aspectos da época, que hoje em dia você lê e fica, meu... É engraçado, pois é, mas é engraçado que, por exemplo, se você pegar nos anos 70, as histórias são muito medianas, né, que era naquela época que, tipo assim, gente, não muda nada, não, deixa o status quo do jeito que tá, tal, mas assim, é divertido você ler, sabe, os anos 90 parece que toda história tá querendo mudar tudo, sabe, e, tipo, sim, então, por mais que os anos 70 não mudou, os anos 80 mudou um pouco, tipo, todo mundo ganhou um uniforme novo, visual novo, cor mas, nova, Os anos 80, os personagens, alguns cresceram um pouco também, né, tal. Menos o Franklin Richard. E o filho do Dr. Connors. Ele também não. O filho do Connors é uma sanfona, né? Até ele cresceu um pouquinho. Teve uma história que ele tava comemorando lá, os 12 anos. Agora ele deve ter o quê? Uns 4? Eu acho que agora ele não tem mais nada, né? Ou ele ressuscitou. Sei lá. Benjamin Banta agora? No caso dos anos 90, tem muita história que hoje em dia, pra mim, funciona... Se você ler pensando que é uma paródia, mas só que Massacre é uma delas. Se você ler pensando que aquilo é uma paródia, que eles estão fazendo alguma piada, tipo, sei lá, Cacete Planeta bem feito dos anos 90, alguma coisa assim, até dá pra rir. Porque, cara, é muito assim, destoante as histórias, porque cada roteirista não sabia o que o outro fazia. Aí o massacre mudava de forma a cada desenhista. Aí depois, no final, alguém pegou e falou: não, ele estava em mutação constante. E é engraçado foi uma época que o gene mutante, ele deu preferência a poderzinhos, porque é o que todo mutante fazia, basicamente, né? Ah, se o Paulo o gene... eu já citei isso na Saga do Clone, citei em vários programas, mas eu vou, já que ele puxou, eu vou sempre citar a cena lá da Saga do Clone, que a Mary Jane, os poderes da Mary Jane do tapa que faz crescer barba e cabelo no bem. É, muda a edição, né? Depois do tapa. Caramba. E... Mas o Meiro, ele, a maior prova que ele era o clone era o crescimento rápido do cabelo dele, porque era direto isso, cara. Só depois que ele pintou o cabelo de louro que parou de crescer. Essa cena. A tinta parou, né? A primeira parou. Vez que ele encontra a Mary Jane lá, não é? Tem uma história que é desenhada pelo Bartley, ele tá lá com aquele visual, cabelo curtinho, sem barba. Aí na história seguinte, que é a continuação, que é literalmente segundos depois, ele tá lá com cabelo grande, barbudo. É no topo do hospital lá, né, no terraço. É. Mas uma história legal da época da Saga do Clone, que acaba sendo desfeita depois, mas não importa, a história em si é legal, é a da morte da Tia May, né, que foi na Copa. Não foi desfeita. Ela morreu lá. E depois segue pra Spider-Girl, né? Exatamente. Que inclusive começou também nos anos 90. Exato. Tá vendo como não tem só coisa ruim? Mas se tu for olhar, a espetáculo Spider-Man, ela tava muito melhor que a Amazing. Até porque como a Amazing, ela tinha essa necessidade de ser algo mais massa velho, aí o Michelin, ele era meio que obrigado a ficar botando os pais androides do Peter, a ficar colocando o Venom anti-herói, carnificina, e por aí vai. Aí, e ficar enrolando também, de vez em quando, como eu tenho que fazer naquela saga dos Esmagaranhas, que não precisava ser 6 meses daquilo, convenhamos. Aí, enquanto isso, tinha lá a espetacular Homem-Aranha com o Dematteis, o cara tava lá desenvolvendo os outros coadjuvantes. Aí lá que, por exemplo, foi tentar desenvolver mais uma vez o Abutre, só que, como sempre, todo mundo vai tentar desenvolver o Abutre, faz um reboot no personagem, dessa vez ele tinha, em vez de ser o último parente vivo dele, era o último melhor amigo dele que ele matou, sem saber. Aí apareceu aquele meme da tia meio fuputaça, querendo que ele morresse sofrendo e tudo mais. E a saga do Harry Osborn, que ele... Em 8 edições ele criou uma saga inteira do Duende Verde, contando toda a queda do Harry se tornando Duende Verde, de novo, pirando, querendo trazer a família pro lado dele, transformando o Norman no psicopata que ele se tornou durante os últimos... Até hoje que ele é um psicopata, na verdade. Nunca deixou de ser, nasceu psicopata. É. Ah, ele deixou, morrendo. Depois que ele pede pra Garota Aranha, eles ficam amigos. Nunca acreditei. Mas então, nessa saga que tem esse momento, porque você vê assim, tipo, durante a saga da criança interior ainda, que são as 7 primeiras edições do arco, o Norman ainda é todo, parece o Gohan no começo do Dragon Ball, aí ele vê o... Eu tava esperando a referência Dragon Ball. Ele vê o Aranha dando uma porrada no Duende Verde... Aí olha assim pro cara, eu sou o próximo, agora é comigo. Então, olha de fuputaço. Aí ele disse o seguinte, já tá aquele psicopata, pegando brinquedo e quebrando, e tipo, o editor olhou assim, olha gente, toda vez que o Norman aparecer, agora eu repito essa cena. Era isso mesmo, cara, porque até a criança era violenta, né, nos anos 90. Era isso aí. Tia May ficou brava, olha só. Mas, enfim, não dá pra gente falar de tudo de quadrinho aqui dos anos 90, mas deu pra ter uma ideia, né? Eu desliguei um pouco, que o Eric falou, a criança era violenta. Até a Tia May, falei, peraí, tem uma certa diferença de idade aí. É que eu estava falando sobre pessoas improváveis ficando violentas. Tá bom, sim. Mas então, além dos quadrinhos, né, nos anos 90 a gente teve também, aí a gente pode comentar um pouco sobre a TV nos anos 80, né? A gente teve a série animada, que é... Por que anos 80? Eu falei 80? 90. Mas a gente também pode fazer um programa desse dos anos 80 depois. E dos 70, e dos 60. Porque, como eu sempre falo, e dos 2000. Todos os personagens estavam em fase boa. Até o Quarteto Fantástico. Até o Thor. Aqui, você já percebeu que a gente pode fazer um programa dos anos 60, 70, 80, né? 2000 e dos anos 2010? Que já são dois anos, já são duas décadas diferentes, os anos 2000 e os anos 2010. Esses dois últimos aí, nós é muita gente. É porque, sei lá, dá aquela sensação que depois dos anos 2000 é tudo, mas já são 20 anos, cara. Ó, quanto tempo, é que vocês vão pensar enquanto eu falar, mas anos 90 faz quanto tempo? Faz 30 anos, então, do início. 30 anos, mas pensando rápido assim, não parece que é 30 anos, parece que é outro dia. É, pra mim parece que os anos 2000 é outro dia, porque como eu nasci em 89... Então, pra mim, o 90 tá... Mais uma tragédia que teve nos anos 90, o Eric aí. 89. Foi. Não, mas se desenvolveu, o roteiro foi feito nos anos 90. Você quer dizer, então, que eu sou só um rostinho bonito, mas sem roteiro por trás? É isso? É, se você considerar os desenhos do Liefeld em um rostinho bonito. O Liefeld é foda. Então, na verdade, eu sou só uma pessoa altamente musculosa, sem roteiro. E sem pé, uma pessoa altamente musculosa, sem pé. Então muito dente. Então não é gordura, é músculo, né? E muito dente. É, não é gordura. Aí, então o Maurício sim é o cria dos anos 90. Exato, Mas aquele então... ótimo ano de 94. Mas, e teve também o Homem-Aranha em 2099, nos anos 90, né? Que começou muito bem e depois... Não, a gente tá falando dos anos 1990, não 2090. Mas ele começou em 93, eu acho, por aí. É, 93 e prestou até lá em 94, mais ou menos. Mas é interessante, né? Porque, assim, foi o primeiro universo alternativo da Marvel. Ultimate veio depois pra substituir, mas, assim, o universo mesmo que durou muito tempo não, foi... não. Foi, teve não? Um novo teve, universo durou... teve um novo universo em 1986, que durou 32 meses, uma coisa assim. Ah, né? Mas era outros personagens, mas... né? Era outros personagens. Depois o Hickman, que era mega fanboy, era, sei lá, um dos três mega fanboys que compraram aquelas revistas, pegou e trouxe eles pro Novos Vingadores. Ah, trouxe. Caramba. Mas então, aí na TV a gente acabou de fazer um tipcast disso em novembro do ano passado, mas... Teve o desenho do Homem-Aranha dos anos 90, né? Que é considerado por muitos aí como o melhor desenho já lançado do personagem e tal. Que já foi desmentido no nosso tipcast. Desmentido, né? O seu gosto pessoal foi desmentido por nós, né? Tá certo. Como alguém se atreve aí e compra? Mas... teve o desenho dos anos 90. Teve também o Homem-Aranha Ação Sem Limites, que a gente chama de... Nossa, isso é horrível, velho. A gente chama de Diversão Bem-vindo e Alegria, né? E eu chequei hoje na Wikipédia e ainda está ainda lá. Tá. Homem-Aranha Ação Sem Limites, também conhecido como Diversão e Alegria. Então, algum ouvinte nosso editou lá e tá lá até hoje. É ruim. É que ninguém se importa com o desenho pra ir. Pra entrar na página aí, opa, tá errado isso aqui. A gente fez o tip view dos episódios, né? A gente comentou um por um dos 13. Ai, ai. O Magari desistiu no final. Eu morri no meio. É, você desistiu no final, você... não vale a pena. Apesar que o Ação Sem Limites teve o final mais coerente com a série. O Molo chegando, matando todo mundo. Não, uma chuva de merda. É, os simbiontes ativam uma máquina que joga um monte de pedaço de simbionte marrom no céu. Que não parece simbionte chovendo, sabe? É, cara, o pior é que eu não sei. Esses desenhos do Aranha, eles sempre têm uma tendência de terminar mal pra caramba. Porque o desenho do Homem-Aranha clássico dos anos 90 termina com Vamos Buscar a Mary Jane, até hoje. Aí tem esse daí do Diversão e Alegria que termina chuva de merda. Tem aquele do 3D do Bendis que termina todo mundo depressivo, o cara desistiu de ser Homem-Aranha e ficou por isso mesmo. Aí termina o espetáculo Homem-Aranha, termina o Peter levando o chifre da Gwen, como sempre, e o Norman indo embora todo feliz. Caramba, cara. Sem referências a histórias anteriores. Vamos colocar então que... o Incríveis Amigos terminou bem, porque não tinha sequência, então foi só mais um episódio. E na TV barra cinema, né, nessa época também, tava tendo aquele possível filme, né, do Homem-Aranha que ia sair pelo James Cameron. Tal. O filme bizarro que ia sair do James Cameron. Acabou no DiCaprio, né? Leonardo DiCaprio tava cotado pro papel de Peter Parker. A... E a Kate Meg Winslet Smith. Podia ser a... Vamos, já botar a Kate Winslet pra ser a Mary Jane, né? E aí eles podiam... A história podia passar num barco, né? Tipo... Imagina, o barco afundando, ele tendo que salvar as pessoas. É um homem hídrico. Não, mas isso aconteceu. Isso aconteceu, só que aconteceu no Aranha do MCU, né? Olha só. Eu ia falar que o filme podia terminar com o Homem-Aranha se sacrificando pra mulher sobreviver lá, a Mary Jane. Aí ele fazendo uma porta de teia pra ela boiar. Uma porta de teia pra ela boiar, é, exato. Uma porta que fica cabeça dois, mas... tem que ser, né? Não, mas aí só ia ter um cartucho, só ia fazer uma porta do tamanho de uma pessoa. Na verdade é que ia caber pros dois, só que aí era dizer, não, pode ser perigoso, fique aí no frio mesmo. Fiquei congelando até a morte. Pô, seria um filmaço, hein? Pena que nunca saiu. Mas seria um filmaço. Mas... aí teria o Dr. Octopus, que seria interpretado pelo Arnold Schwarzenegger. Caramba. É, uma das... Imagina o Arnold Schwarzenegger como vilão de algum super-herói. Seria um absurdo. Ah, cara, não, imagina não. 8 braços mecânicos do tamanho do braço do Schwarzenegger. Não tem como enfrentar. Acho que olha, ia ter uma vantagem, cara. Ninguém ia reclamar desse cara levando porrada no X1 contra um cara super forte. É verdade, mas eu acho que se o Schwarzenegger fosse vilão de algum super-herói aí, o super-herói ia estar numa fria. Vou só comentar aqui. Não, eu ia falar que dá pra incluir esse vilão do Schwarzenegger no filme lá do Homem-Aranha no barco lá. Faz o barco. Foi o vilão que derrubou o barco. Afundou. Ele quebrou o barco no meio, né? Não, pelo menos se fosse o Schwarzenegger, ele tá acostumado com o braço mecânico, né? Eu ia falar do... Eu ia citar Pokémon de novo, se fosse o Dr. Octopus, seria basicamente uma Champ. 4 braços gigantes, musculoso. É verdade, é verdade. Schwarzenegger interpretando Pikachu não ia dar, né? Caramba. Então, Electro, Pikachu. Caramba. Pikachu. Se o Ryan Reynolds conseguiu fazer... Mas enfim, ó, era mais um projeto de filme do Homem-Aranha que estavam tentando fazer desde a década de 80, tanto que saiu aquelas capas diferentes lá nas revistas que a gente comentou. E aí chegou nos anos 90, o James Cameron tava lá, recebeu o projeto, ele tava tentando fazer, e todo mundo disse, não, agora vai. Nossa, o Leonardo DiCaprio foi chamado pro papel. Meu Deus, vai ter, olha, essa série animada que tá saindo é continuação do filme. E isso é verdade, o Homem-Areia e o Electro não aparecem no começo da série, porque eles seriam os vilões principais do filme. E como a gente comentou lá no tipcast da série... Não tem episódio de origem nem nada também, porque a origem seria contada no filme. Só que daí você começa a pesquisar na internet, tipo, tem algumas decisões que foram levadas adiante, por exemplo, ó, a questão das teias orgânicas era algo que já tinha sido idealizado nesse projeto. Só que depois, você vai lendo umas outras coisas, o Peter Parker, ele seria um cara que... Quando ficasse nervoso, ele ia falar palavrão e não sei o que, mandar todo mundo a merda. Nossa, começa a dançar, usar cabelo de emo. E depois que ele resgatasse a Mary Jane lá do topo do World Trade Center, que era onde ia ser a batalha final, ele ia revelar a identidade dele pra ela e ia ter uma cena de sexo deles na ponte do Brooklyn. Caramba. Peraí que eu me perdi completamente. Né? Eu me perdi completamente. Pois é. Eu me perdi completamente porque eu coloquei Arnold Schwarzenegger Pikachu no Google Imagens, achei montagens e acabei de achar um vídeo no YouTube com um cara imitando o Schwarzenegger fazendo a voz do Pikachu em Detective Pikachu. Eita, pica! Vai longe, né? Caramba, cara. Pica todo de chupa. Sabe o que é pior desse roteiro que tu falou? Que fantástico. É que isso aí aconteceu em bem uns 3 filmes do Batman nos anos 90. Que ele sempre levava a mulher pra Batcaverna, revelava a identidade secreta deles, tinha sexo, depois esquecia que ela existia no filme seguinte. Ah, mas o Robin tá aí pra provar que o Batman faz isso faz tempo. O Robin foi o único que ele não esqueceu. Exatamente. Ah, depende. Ele sempre vai trocando quando o moleque completa 12 anos. Vai revezando. Mas sempre batiza com o mesmo nome do primeiro amor. E qual, então... qual era o nome do primeiro amor dele? Robin. Não, o nome... Dick. Tá certo, tudo certo. Mas então, e esse filme, né, do James Cameron, ele já meio que era resultado da Marvel começando a olhar essa questão dos filmes. Eu não sei se já era... Bom, posso estar falando bobagem agora. Na verdade, né? Isso aí é porque começou com tudo isso, porque já nos anos, final dos anos 80, começo dos 90, Marvel já tava mal das pernas e começou a vender os personagens para todo lado. E o Aranha acabou sendo vendido para essas... Primeiro pra, pra emissora. Emissora não. Pra produtora lá do. A Viarad? Não, não é a Viarad. É um cara. A Troma que fazia os filmes trash nos anos 80 lá. Serginho Malandro. Ah, e aí é. Ele estreou é, o Sérgio Malandro lá. Fez o filme do Homem-Lobo lá no Lua de Cristal. Ele era o príncipe. Tá certo. Então, ele começou com isso. Aí teve essas. Da época que o Maurício falou aí das capas que. Tinha até aquele cara, tem até umas capas, imagens dele com o Peter. Tem até um trailer, vem aí o filme do Homem-Aranha, não sei o quê. Chegou a sair trailer mesmo. Da trama. Tanto que eu cheguei a postar uma vez lá na página, falando que o filme do Cyborg lá do Van Damme só aconteceu porque o filme do Homem-Aranha não ia mais acontecer. O do Homem-Aranha do He-Man 2. Aí o cara foi lá e em um fim de semana escreveu o filme do Cyborg e ia reaproveitar os cenários. Mas... E tivemos também, nos anos 90, alguns jogos, né, do Homem-Aranha e tal. E a gente tem o próprio Maximum Carnage, a gente tem o Separação Anchieta, né? Sim. Separation Anxiety. The Little Foes. Little Foes. Temos Spider-Man vs. The Kingpin, né? Temos vários jogos aí lá. Kingpin, acho que é dos anos 80. Acho que é dos 80. 90, é 90, 90, não? Acho que é 90. Uma trilogia que saiu pra Game Boy, que era o Amazing Spider-Man, o Amazing Spider-Man 2 e o Amazing Spider-Man 3 Invasion of the Spider Slayers. Olha aí, Paulo. Ah. Deve durar uns 6 meses esse jogo. E tem um jogo pro Super Nintendo que só saiu no Japão. Acho que esse Lethal Foes aí que o Breno falou. Você chutava rato, dava soco em inseto. Não, esse Lethal aí é Foes... o Rei do Crime. Esse Little Foes eu gostava que ele era todo baseado nas artes do Mark Bagley. Sim, só saiu no Japão. É que eu tô com a data dos jogos aqui, só vou falar quais são, só pra gente lembrar, mas... Que a gente também já fez um tripcast, a gente fez um tripcast de tudo. A gente tá recauchutando as histórias, juntando tudo em programação. Vários links no post. Exatamente. Então a lista dos jogos que saiu nessa década foi... Em 1990, The Amazing Spider-Man, The Amazing Spider-Man, o primeiro dessa trilogia do Game Boy que eu mencionei, e o Spider-Man vs. The Kingpin. Em 91 teve o The Punisher, The Ultimate Payback, que ele aparece no jogo lá. E teve o Spider-Man The Video Game. Em 92 tem o Amazing Spider-Man 2. Ah, isso é legal. É, pena que não continuaram a trilogia, né? Não quiseram colocar os pais do Peter no jogo. Ah, não. Não, eu tô falando do videogame. Eu entendi, eu tô zoando. Que até agora, a única coisa que eu não entendi é porque eu tenho namoro na história, mas tudo bem. Aí teve o Spider-Man Return of the Sinister Six e Spider-Man and the X-Men in Arcade's Revenge. Esse eu acho que foi um dos poucos dessa época que eu joguei, que era o único jogo do Homem-Aranha que tinha na locadora aqui perto de casa, então eu tinha que me contentar com ele. Eu nunca passei da segunda fase. Em 93 teve o Spider-Man 3 Invasion of the Spider Slayers. Inveja? Inveja o... Inveja dos Esmagaranha. No ótimo ano de 1994 teve o Spider-Man em Venom Maximum Carnage. Carnage, que é o Aranha e o Venus junto. O Venus. Venol. Caleficina. Em 95 teve o Spider-Man 1995, entre parênteses. Teve o Venom... É o Lethal Foes desse daí. Não? Esse ah, é o não, Lethal... teve... ah, não, teve um que é só Spider-Man, né? Que o nome era só Spider-Man. É o que deve ser isso que você falou. É o do McFarlane lá. Ah, não. Não é o do. Esse não era o baseado na série de. Na série animada lá? Teve um da série animada. Acho eu acho que é esse. Esse aí. Deve ser. Teve o Venom Spider-Man Separação Anchieta. Separation Anxiety. E em 96, o último jogo da década aí do Aranha, foi The Amazing Spider-Man Web of Fire. Teia de Fogo. Isso, era bem legal usar ela no jogo de Teve um negócio que não é bem um jogo, mas nos anos 90 teve aquele Cartoon Maker também, que a gente tava conversando em off um dia desses, que era um programinha de Windows que você podia fazer ceninhas animadas do desenho dos anos 90. Vinha tipo uns charzinhos lá pra você colocar, tal, balão. Chazinho? Char. E o Mônio falou que era muito ruim de usar, era uma bosta de usar. É, ele já tava velho nessa época, não conseguia se adaptar à tecnologia. Vai ser difícil. Aí teve os tipo Marvel's Capcom lá que eu comentei, né? Teve Marvel Super Heroes e tal, que tem o Homem-Aranha, né? Mas, ah, não... muito bom. Marvel Super Heroes. Marvel Super Heroes War of the Gems. Marvel Super Heroes versus Street Fighter. Esse era bom demais. War of the Gems era bom demais. Pois é, Street Fighter. E Marvel's Capcom, Clash of Super Heroes. E na minha lista aqui tem Punisher, The Ultimate Payback. Tem o Homem-Aranha nesse jogo do... É tipo quando você liberta lá uns reféns e ele aparece lá pra ajudar, uma coisa assim. Final do ano, quase. Eu não lembro se ele é um personagem jogável. Não. É, ele só aparece. Só aparece mesmo. Só pra falar alguma coisa. É, só pra vender o jogo. E se for considerar que os anos 90 é de 1990 até 2000, o jogo do PlayStation também entra, porque ele é de 2000. Ah, não. Excelente jogo. A gente comentou um pouco aqui ao longo do programa sobre crise dos anos 90, não sei o que, tal, bolha, não sei o que. Mas basicamente, né, o que aconteceu ali nos anos 90, na Marvel em específico, né, foi quando entrou aquele Ron Perlman, eu acho que era o cara que era tipo dono da Marvel na época. Ron Perlman não é o Hellboy? Não sei. Eu acho que é também. Eu também? Olha só. Mas ele foi o cara que ele meio que comprou a Marvel ali no final dos anos 80, era 89, por aí. E basicamente o objetivo dele era espremer tudo pra dar dinheiro, né? Então foi ali a época que ele comprou Toy Biz, comprou a Malibu Comics e tal. E aí acabou dando, no começo a estratégia lá deu certo, né? E aí depois esse mercado de especulação, não só em Marvel, né? Mas o mercado de especulação de vamos comprar que vai ficar raro, vamos comprar que vai ficar raro. Uma hora o pessoal percebeu que, uai, não tá valendo mais nada porque tá todo mundo comprando. E aí a bolha estourou, né? E aí por causa disso o mercado entrou numa crise violenta. Empresa pequena de quadrinhos foram fechando uma atrás da outra porque não vendia mais. A DC conseguiu ficar mais ou menos firme porque ela era do time da Warner, né? Ainda é, na verdade. Mas ela tinha ali uma empresa grande por trás dela que ajudou a segurar, né? Mas a Marvel, ela praticamente foi à falência, né? Ela chegou a decretar falência. Ela foi à falência. Sim, ela declarou falência. E isso aí refletiu na revista do Homem-Aranha também. Que os roteiristas colocaram a crise do Clarim Diário era uma referência direta à crise da Marvel. A cena das demissões que teve na época da Saga do Clone foi as demissões que aconteceram a rodo em 96 lá. Ô, louco. Pois é, a falência foi justamente em 96 que declarou a falência. E quem salvou a empresa foram os executivos da Toy Biz, o Ike Perlmutter e o Avi Arad. Que hoje em dia muita gente reclama. Ou você morre herói ou vive o suficiente pra ser vilão. Mas uma das coisas que ajudou a salvar a Marvel foi justamente a venda dos direitos dos personagens pra filme, né? O Blade, o Homem-Aranha, X-Men. Sim. Então isso aí que foi a aposta deles e foi o que realmente salvou, né? E claro, né, ela vendeu personagens que de sucesso, né? Vendeu o Homem-Aranha, vendeu assim, os direitos. Os Vingadores só começaram porque a Marvel só tinha esse personagem que na época era tipo série B, assim, não era os medalhões. Por que que ela vendeu, beleza, vendeu o Blade inicialmente lá e tal, mas vendeu o Homem-Aranha, X-Men, que aí já vai, vendeu X-Men, vai metade dos personagens da Marvel, né, na época, que X-Men era gente pra caramba. Metade? Vendeu o Quarteto Fantástico, Motoqueiro Fantasma, Hulk, né, Demolidor. Eu acho que Demolidor. O Namor tá com a Marvel? Eu acho que o Namor tá com a Universal. Era Universal também. Eu acho que o Namor tá com a Universal. É, ainda tá. Ainda tá, então... Acho que tá voltando agora. É, o que sobrou foram os personagens que não era grandes coisas na época, né? Que é Capitão América, Homem de Ferro, Thor, que hoje em dia são... A Marvel vai lá e consegue criar todo um império com eles na década seguinte. Pois é. Então... Mas é legal se parar pra pensar assim, né? Como que as coisas acontecem e depois vira o que vira, né? Porque ela tava em crise, declarou falência e vendeu direito de personagem. Foi lá X-Men, Homem-Aranha, no começo ali dos anos 2000. É, se hoje existe o MCU foi porque o caminho foi todo pavimentado por esses filmes. Não que não tivesse filme de herói de sucesso antes, né? Não esqueça de Howard e o Pato. Howard e o Pato. Foi antes, Howard foi antes. Mas Howard e o Pato foi a razão pela qual a Disney comprou a Lucasfilmes, cara. Pra poder garantir o Howard na batalha final do Endgame. Exatamente. Foi isso mesmo. Aí outra coisa que contribuiu pra essa crise também foi que os medalhões lá desenhistas, e foi em que ano que eles fundaram a Image? Foi em 92, 93, não sei. Eles meio que... Foi em 92. Saíram todo mundo da Marvel, né? Tipo assim, o que vendia na Marvel na época era a arte do Todd McFarlane, Jim Lee, não sei o quê. E os caras foram embora, né? É engraçado falar que a Image não tinha roteiro na época, porque hoje em dia ela tem um, entre aspas, um diferencial aí de ter umas histórias mais complexas e tal, né? Mas na época era só tiro, porrada e bomba. Descaracterizaram a Image. E demônios. E dragões. Savage Dragon. É. Mas foi isso, né? Afetou, na verdade, todas as empresas da época. As pequenas, como eu falei, foram fechando. Eu tô vendo aqui que... Eu abri um site aqui falando sobre isso. Falando que em poucos anos o número de vendas caiu em 70%. Caramba! Pois é, tô vendendo na casa dos milhões. Aí cai isso pra, aí é o surgimento da internet, né? Querendo ou não... É, tem uma coisa relação também que... você falou isso aí e me lembrou de uma coisa também, que assim... Anos 60, 70 e boa parte dos anos 80, quadrinhos era a principal forma de lazer de crianças e tal, que não fosse brincadeira na rua e tal, né? Uhum. Sei lá, tinha desenho de manhã na televisão e só. E a partir dos anos 90 começou a ter muitas outras opções também, né? Videogame ficou bem mais, né, popular. Uhum. No final dos anos 90, igual você falou, já tem internet, apesar de não ser igual é hoje, né? Era... Uhum. Bem mais limitado, mas assim, começou a ter muita concorrência também, né? TV a cabo começou a ficar mais popular também, apesar de ainda era caro, mas não era o absurdo. Eu nem sei se existia TV a cabo da forma que era nos anos 90. Ah, nos anos 90 tem, não é? Desde os anos 80 já tem lá os cabos. Pois na verdade, a TV normal nos Estados Unidos basicamente é o cabo, a TV pública. Pra ligar, a TV na tomada sempre precisou de um cabo, né? Exatamente. Nossa. Às vezes até o controle remoto precisava de cabo. É verdade. Quem não tinha... isso. Falando que a TV pública, que é tipo a nossa TV aberta assim, lá nos Estados Unidos... Aqui também um pouco, mas nem tanto. Mas lá é tipo de chacota. Qualquer um, se você quiser, você pode juntar lá $2 e comprar um programa pra passar um horário. Fazer comercial. Pois é, outra... E a TV a cabo tem... Tipo, que a Fox começou assim, a... É que nem eles fazem naquele programa do... Naquele filme que também é dos anos 90, que é o Quanto Mais Idiota Melhor, né? Wayne's World. Não, e a gente falou de videogame, né? Início dos anos 90, a gente tava ali na fase do Mega Drive, Super Nintendo, e no final dos anos 90 tinha Play 1, né? Já tinha Play 1. Play 2 é de 2002 ou já saiu nos anos 90 também? Eu acho que foi... Não, acho que Play 2 já foi anos 2000. É, mas assim, tinha o Play 1, que foi um estouro, né? Play 1 e o Saturno, tadinho. Nintendo 64 também. Não, 64 foi em 64. O próprio nome já disse. Foi isso mesmo. Mas, então assim, além de ter... o 2 foi exatamente em 2000, então é... Mas, além de ter muito mais concorrência... Então um foi em 1000? Foi isso mesmo. Vamos aguardar ansiosamente pelo 3000 aí, logo depois do ano de 2099, né? Que nunca vai acontecer, porque ele não termina. Mas, eu espero que as pessoas entendam que eu fiz uma piada e não que eu não sei somar 2099 mais 1, mas tá bom. Fiquei pensando, Eric, fiquei achando. Mas assim, além da concorrência, né, só complementando a frase... teve toda essa questão da bolha dos quadrinhos também, né, e tal. Então, que não foi uma coisa que aconteceu no Brasil, né, pra pensar, mas a gente acaba... Até o Brasil vive em crise, cara. É, não, mas eu falo assim. Uma crise pra cá, o pessoal fica mais uma. Pior que realmente, né? Existia outra crise no Brasil nos inícios dos anos 90, né? Não, não pode ver uma crise que já pega pra ele. O Brasil ADC, então? É, o Brasil. Pois é. Mas porque enfim. Tinha várias revistas. É. Nos anos 90 mesmo, várias revistas sumiram e viraram uma só, tipo Capitão América, Hulk, Super Aventura Marvel, tudo virou a Marvel 97, depois 98, blá blá blá. É, no final dos anos 2000, a gente tinha, antes, né, a gente tinha várias revistas e a Editora Abril virou basicamente cinco revistas, né? Batman, Super-Homem, Homem-Aranha, X-Men e Grandes Heróis Marvel. Isso. Virou isso, basicamente. Ah, sim, nas prêmios. As prêmios. Que foi, inclusive, o motivo de eu ter parado de comprar na época, porque eu comprava só Homem-Aranha e eu não tava nem aí pra quem eram os outros personagens na época, eu só comprava Homem-Aranha. E quando veio a revista de 160 páginas com, sei lá, 40 páginas do Homem-Aranha e o resto Vingadores, 40? Não sei o quê, tal, 40 no mês bom. É, aí eu falei assim, ah, cara, pagando 10, pagava R$2,50 em cada, R$5 no mês. Aumentou para R$7 no mês, quando era R$3,50. Foi para R$10 e não tem Homem-Aranha, aí eu deixei para lá. Aí tem quando parou de ter... É o Howard Mack ainda por cima. A DC que deu sorte na época, né? Porque saiu Terra de Ninguém na do Batman e tal, mas as do Homem-Aranha era triste, cara. Sim. É, enfim... Melancólico. É, como que a gente termina o programa, né? Triste pela... Foi crise na Abril também, né? Editora Abril, né? Ela tava tentando se salvar de alguma forma. Sim. Você se deu bem nessa década, era cheia de crise. É, exato. Mas enfim... Ela fez a história Crise Infinita. Pois é, Crise Infinita, uma história do Brasil, né? Tipo... Exatamente. Mas aí, como todos já sabemos, a Marvel levantou, sacudiu a poeira, deu a volta por cima, tá aí até hoje... Tá aí publicando aquelas, como é que fala, aquelas propagandas, aquelas quadrinizações dos filmes. Sabe o que é o mais, qual que é a palavra? Sei lá, você que ia falar, como é que eu vou saber? Não é curioso, não. Irônico? Irônico. Olha, mais irônico lê a mente, é um X-Men. O cara é bobeiro. Deve lançar, se fosse nos anos 90, lançava raio também. E usava, usava jaquetinho. Exato. E pochete. Com muito bolso. E não tinha pé e usava um trabucão. Apesar de lançar raio com a mão. Mas o mais irônico. Será que o Life de desenho é a Turma da Mônica? Que eles não têm dedos? Mas o mais irônico é que um dos caras que meio que salvou o ramo de quadrinhos da Marvel no final dos anos 90 foi o Quezada, né? Não, ele chegou lá e falou assim: não, se for pra alguém enterrar os quadrinhos do Homem-Aranha, que seja eu. Não, mas eu falo. É que o Quezada, ele foi o Mephisto mesmo. Ele disse: olha, eu posso salvar vocês. Em troca, só quero um casamento. Em troca do Homem-Aranha, né? Entendeu, Homem-Aranha? Mas foi isso mesmo. Tipo, se parar pra pensar, todo a galera de mais peso, de sucesso tal, que entrou foi na época dele. Aquela publicação em formato de arco mais cinematográfico, entre aspas, assim e tal, foi também. Tipo, organizado entre aspas por ele. O próprio selo Ultimate tem a PD também. Enfim, é muita coisa. Até Marvel Knights, né? Que tem o Demolidor dele também. Marvel Knights. Exato. É, como é que chama aquela. A Demolidor de 98 lá. Do Diabo da Guarda? Diabo da Guarda, né? É uma ótima história. Então, ele já fez coisas boas. Por incrível que pariu. Mas tudo que tu comentou, ele era o desenhista. Ele não era o... Bem lembrado. O roteirista editor. Mas agora em defesa dele, ele também tinha, assim... Não era só contato, ele também não era teimoso. O X-Men também, o cara tava naquela... O X-Men tá em pausa falso. Vamos fazer o quê? Chama o Claremont de volta. Não deu certo. Chama o Lobdell de volta. O cara pelo menos tentou inovar. Botou o Morrison. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas X-Men... mudou muito depois do Morrison. Por aí vai. E vendia. O que eu tava falando dele, o Paulo, é mais pelo cargo de editor-chefe que ele assumiu no início dos anos 2000, né? É, assim, como editor-chefe, ele foi um bom editor-chefe. O problema é que ele foi o Mephisto. Ele fez tudo isso em troca de um casamento. Exatamente. Sacrificou um personagem, né? É, ainda bem que não é desse personagem que esse programa é... Ah, não, é sobre esse cara mesmo. Mas enfim, eu acho que deu pra dar uma contextualizada. Tem muita gente que às vezes começou a ler quadrinho depois, né? Eu mesmo comecei a ler quadrinho no final dos anos 90, né? Mas às vezes a pessoa não conhece muito bem, não sabe por que que o pessoal fica falando, por que que fala que os anos 90 é ruim e tal? A gente fez esse programa aqui pra tentar contextualizar. Não necessariamente era ruim, né? Só era mais fraco. O pessoal, eu incluso, tende a generalizar, igual eu falo que não tem nada que preste para as 2000. Até tem coisa, mas como eu não gosto da maioria, então eu já falo, dane-se, é tudo uma bosta. Isso, é tipo a saga do clone mesmo, né? Tipo assim, é tudo ruim. Não, tem coisa boa no meio, mas ela realmente tem defeito. Nos últimos 10 anos, eu falo que é ruim, mas se eu li 1% deles, foi muito. Eu falo que é ruim só para sacanear. Algumas coisas que a gente não citou foi algumas minisséries que saíram nesse meio tempo aí. Por exemplo, no meio da saga do Venom. Na verdade, eu vou te interromper, Breno, mas só pra pegar um gancho no que o Paulo falou, o Venom, ele tinha uma mensal disfarçada de minissérie, porque ele teve revistas ininterruptas por, acho que, 3 anos. É uma minissérie, acaba, começa outra, era uma mensal. Acho que a mensal desse filme que tá vindo aí, o Morbius, também foi nos anos 90, né? Foi, eu acho que foi. Mas foi. Teve, então, que era com o Motoqueiro Fantasma também, né? Também. Filho da Noite e então. Tal. O pessoal fala, meu Deus, por que o Morbius vai ganhar um filme solo? Pô, ele foi mais personagem solo que... Mas ele também participava da... Ele tinha uma revista que eu acho que era Adventure into Fear. Era, que era do Homem Coisa, depois foi pra ele. Anos 80, lá, 70. Então espera, Magaren. Se o problema é esse, eu falo, meu Deus do céu, como que o Morbius chegou a ter um título solo? Ah, então, exatamente. O Morbius ter um filme faz todo sentido, se a gente tá considerando que a gente tá falando de um universo em que o Homem-Aranha é o vilão. Qual foi o primeiro personagem que o Aranha tentou assassinar? Mas o Adventure into Fear lá, que a gente comentou, da 20 até, eu tô olhando aqui, até 30. Da 20 mais até ou menos. Picasso. Não, é tipo assim, da revista 20 até 31, que são todas de 74, 75 mais ou menos, o ano, era do Morbius. Então assim, o Morbius, ele teve, o Maurício, te respondendo, na mesma categoria de Werewolf by Night, que era o lobisomem, mesma categoria do Drácula. Pra falar do dossiê do Morbius. Até porque eu interrompi o Breno enquanto ele falava e não voltei a palavra pra ele. Mas o Breno ia falar de X-Men, então. Ah, era? Não, era das minisséries. Eu ia falar sobre as minisséries que eu acho muito boas, que é a que tem dentro da saga do clone, a Anos Perdidos, né? Depois a gente tem a Aventura Final também, que é aquela que não é final, que não é final, né? Mas que me botou pra acreditar enquanto um jovem, né? Acreditei que, né? E depois também tem uma outra minissérie que o Aranha só participa, né? Mas que é muito boa, que é Código de Honra também, que ela é meio que pra ser uma Marvels, assim, ali, né? Teve Marvels. Marvels anos 90? É, né? É, 90. É, 95 no Brasil. É, se for falar, a principal história, uma revista histórica dos anos 90, normalmente Marvels fica aí no topo. Eu colocaria a minissérie Gênesis. Era uma tentativa de rebotar tudo, mas aí no final não rebotaram nada. E fim de que não aconteceu, vai. Ninguém gostou, deixa quieto, é o universo alternativo. A gente tava brincando. Fez igual aquele movimento do Chaves lá. A gente tava brincando. Bom, mas, enfim, eu acho que deu pra gente contextualizar bem a década, né? Eu tinha comentado mais cedo sobre depois fazer de outros anos e tal. Acho que foi o próprio Maurício que sugeriu também, né? A gente pode fazer depois programas focados em outras décadas. Ah, eu nem quero mais, você não quis fazer na ordem, agora atacou o meu toque. Deixa quieto. Começar nos anos 90, depois fazer os 60. Então no próximo. No próximo tá todo mundo convidado, menos o Maurício. Porque ele não quer. Mas enfim. Acho que é isso, né? Vocês querem comentar mais alguma coisa? Deixa eu ver, não. Bom, então, queria agradecer aí a presença do Paulo e do Nerd Diego. Obrigado por participar do programa aí. Vocês querem comentar um pouco, falar aí também do do trabalho que vocês fazem. Não sei se o Paulo tá participando. Você tá participando do meio-meio, Paulo, agora ainda? Porque por enquanto, perdido. Por enquanto o Nominato tá meio em pausa e o Mutação tá só esperando o Rickman acabar os arcos pra gente gravar. Não, sim. Então, você falou em X-Men, bem. O assunto acaba. Eu não vi saiu Mutação em debate do House of X? Saiu. Ah, não, eu vou até procurar agora. Oita. Fica aí a sugestão pro galera. Diego, cara, você não, falar? Só agradecer aí pela oportunidade aqui. Muito engraçado vocês falando, velho. Tava aqui morrendo de rir. Mas pode me chamar que eu quero participar novamente. É bem divertido, cara. Foi um prazer. Fala do seu podcast também, ou... Cara, eu tenho... Faz, o Instagram, tudo. Eu tô em várias mídias aí. Não se procurar, tem um pouquinho de Nerd Diego por aí. Eu tô no Facebook lá, tem minha página, tem meu Instagram, né? @nerdhistórico, que eu falo muito, muito mais de quadrinhos e tal, anos 80, 90 também um pouquinho. É, sou muito mais Marvete, né, do que DC Nauta. E tem um podcast também, o Nerd Histórico, tá no Spotify, tá no Deezer, só dá uma sacada lá. É bem curtinho, no máximo 15 minutinhos. Então, dá uma verificada depois. Valeu. Ah, legal. Muito bem. É, e você falou aí, se quiser participar de novo, é legal, porque agora que o Maurício tá querendo abandonar os podcasts. Abandonar, né? Já virou. Mas enfim. É, tipo os anos 90, tudo exagerado. Agora que o Maurício vai sair do Aracnofã. Agora é. Ele vai criar um novo site chamado Imagilson. Imagilson. Imagilson é um ótimo nome de site. Uma pessoa, né? Na verdade, eu teria que criar o site Imagem e Ação, né? Já que era só. E alegria. E alegria. Mas enfim. Mas enfim. É, e lembrando que o Tweepcast é um podcast do site aracnofan.com.br, né? Ele acontece na sexta-feira da última semana do mês, programa mensal aí. Mas nas outras semanas a gente tem outros podcasts também, que é o Tweepview Classic nas quartas-feiras. Em que o Magaren, o Maurício, o Everton, às vezes o Mônio, quase nunca eu. O Mônio não tá desde a década passada. É, a gente comenta aí histórias clássicas do Homem-Aranha, né? Estamos entrando agora nos anos 90. Caramba, já foi anos 60, 70 e 80. É muita coisa. Pro Maurício ficar feliz em ordem, viu? Isso, porque a gente comenta as histórias na ordem, né, da publicação. E na sexta-feira, né, toda semana aí, o Breno, junto com o Presto, e o João Pedro, o Polvo Aranha também, é, o Dante deu uma saída, mas talvez daqui a um tempo volte também, né, mas enfim, tem os Tweep Views comentando revistas atuais do Homem-Aranha, né. Nem o Dante então... aguentou. Mas, então tem podcast aí para todos os gostos. E além disso, temos... O YouTube, Facebook, grupo no Facebook, Instagram, Twitter e tudo quanto é coisa. Tudo @aracnofan ou @aracnofan aí pelas internets. Certo? Certo. Padrim? Você quer falar ou eu falo? Ah, fica à vontade. O site é seu. Cara, agora, né? Eu já não quero saber mais de nada dessa porcaria. Também temos nosso Padrim, né? Onde se você quiser ajudar com valor financeiro aí pra ajudar... a manter o site no ar e tudo mais, é de grande ajuda. Mas, e também tem recompensas lá, né, por fazer isso, tem alguns mimos, mas se você não puder ajudar dessa maneira, né, da maneira financeira, ajude indicando o site para um amigo, dois amigos, três amigos, pessoas desconhecidas na rua, liga para a avó, né, para o sobrinho, enfim, quem você quiser aí. Para o cara na rua e fala assim, você já ouviu falar do Aracnofã? Se eu teria um minuto pra ouvir a palavra do que aí é a forma, uma boa forma aí do site crescer e outras pessoas que também gostam do Homem-Aranha e esse universo ficarem sabendo, né? Mas é isso. Até mais. É isso. Então, falou, pessoal. Eu ia falar até os anos 2000, mas eu não vou participar, então. Aí quem vai participar sou eu. Isso aí, falou.